Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Peca. La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para radiodifusión. Señor Anderson, bienvenido. Lo extrañamos. ¿Qué le parecen los cambios? Termina esta noche. Sí, lo sé, lo he visto. Porque el resto de mí solo gozará del show. Porque ya sabemos que yo soy el que lo vence. Olho na pressão, tá fervendo. Olho na panela. Dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela. A bruxa acendeu fogo. Se liga, rapaziada. Tem mandinga de caboclo mandando nessa parada. Garrafada de serpente. Despacho de cachoeira. Quanto mais o fogo sobe, mais a panela dá cheia. Olho na pressão, tá fervendo. Olho na panela. Dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela. A bruxa mexeu o caldo. Se liga aí, ô galera. Tá pingando na mistura, saliva da besta fera. Chacina no centro-oeste e guerrilha na fronteira. Emboscada na avenida, tiro e queda na ladeira. Mas feitiço é bumerangue, perseguindo a feiticeira. Olho na pressão, olho na panela. Enquanto existe Deus no céu, urubu não come folha. Enquanto existe Deus no céu. adoram a lua, querem descobrir o sol. Você é um comanche, é um guerreiro, fique de olho aberto, perdigueiro. Minha mãe me chama Comanche. Minha mãe me disse Comanche. Você nasceu pra viver contente com você e com toda a gente. Deus está no céu olhando e lhe passando harmonia. Só depende de você viver essa alegria. A minha mãe me chama Comanche. Minha mãe me disse Comanche. Lá, lá, lá, lá, lá. Comanche. Minha mãe me disse Comanche. Minha mãe me chama Comanche. Minha mãe me disse Comanche. Quando existe Deus no céu, urubu não come folhas. Enquanto existe Deus no céu, eu vou cantando gente boa. Enquanto existe Deus no céu, urubu não come folhas. Enquanto existe Deus no céu, eu vou cantando gente boa. Comanche, Comanche, Comanche, Comanche. Comanche, Comanche, Comanche. Só cozinha, só cozinha. Atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal. Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia, para a brisa, para o temporal. Já buzinou? Espere, não insista, desencoste o seu do meu metal. Devagar pra contemplar a vista, menos peso no pé do pedal. Não se deve atropelar cachorro, nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida, e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida, e todo mundo tem direito igual. E motoqueiro, caminhão, pedestre, carro importado, carro nacional. Mas tem que dirigir direito pra não congestionar o local. Tanto faz você chegar primeiro, o primeiro foi seu ancestral. É melhor você chegar inteiro com seu venoso e seu arterial. A cidade é tanto do mendigo quanto do policial. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Travesti, trabalhador, turista, solitário, família, casal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Sem ter medo de andar na rua, porque a rua é o seu quintal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Boa noite, tudo bem, bom dia, gentileza é fundamental. fundamental. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Pisca alerta pra encostar na guia, com licença, obrigado, até logo, tchau. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Estás escuchando Un Huevo Radio, música, entretenimiento, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca, peca, peca. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Bueno, a ver, a la cuenta de tres nombramos todas las revistas de humor uruguayas que hay y que además tienen radio online. Uno, dos, tres. Un huevo. Sí, pará, alguna más tiene que haber. Pará, déjame pensar. No, no hay, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Eroticón? Sí, está. Vigil, no, Vigil, no, Vigil, no, no, Argentina, no. Cinemag. Condorito. No, tiene revista Hablar, revista Tambor. ¿Cuál es aquella? El Codeo, los miércoles a las 17 horas y los lunes a las 21 horas. En Un Huevo Radio. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimiento, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca, peca, peca. Sua beleza, ela é alegria na minha tristeza. Sair da ilha. Como é que faz pra sair da ilha? Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte. Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte. A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem pra voltar. A ponte é somente pra atravessar. Caminha sobre as águas desse momento. A ponte não é para ir nem pra voltar. A ponte é somente pra atravessar. Caminha sobre as águas desse momento. Como é que faz pra lavar a roupa? Como é que faz pra raiar o dia? Horizonte, horizonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte. A ponte nem tem que sair do lugar. A ponte pra onde quiser. A ponte é o abraço do braço de mar com a mão da maré. A ponte não é para ir nem pra voltar. Somente atravessar. Caminha sobre as águas desse momento. A ponte não é para ir nem pra voltar. A ponte é somente atravessar. Caminha sobre as águas desse momento. Chega aí, Gog. Ô, Lenire. Diga aí, meu irmão. Satisfação total. A ponte tá com você, amigo. Conta a história. Eu já atravessei a ponte do Paraguai. Um filme inspirou a ponte do Rio que cai. É sucesso em Campinas e na voz dos Racionais. Mas a ponte da capital é demais. Projetada pra aproximar do centro São Sebastião, o Lago e o Paranoá. Desafogar o tráfego na região. Visitantes de chegada, nova opção. Fique ligado, acompanhe passo a passo. condomínios luxuosos por todos os lados, o Congresso, o Planalto colados, aqueles barracas ali, ó, vão ser retirados. A ponte é luxo, nada em mono, só estéreo, 1.200 metros, louco visual aéreo, quem sobe só pra regular a antena, reforce as pontes, safena. A ponte começou depois, mas terminou bem antes que as obras do metrô. Quem mora fora do avião, bate palma, aplaude, apoia, pede diversão. A ponte é muito, muito iluminada, o pôr do sol numa visão privilegiada. O povo quer passar, ver nela algo místico. A ponte virou ponto turístico. Esse lugar é uma maravilha, no horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha, no horizonte, no horizonte. A ponte é um vai e vem de doutor, tem ambulante, tem camelô. Olha pra baixo, vê jet ski, altos barcos. Olha pra cima, lá estão os três arcos. A ponte saiu do papel, virou realidade. Novo cartão postal da cidade. Um quer transformá-lo em patrimônio mundial, o outro num inquérito policial. Então, na sua opinião, Lenine, tá tudo normal ou existe crime? Se souber um caminho de rocha, minha ponte. Vai na fonte, vai na fonte. A ponte simboliza união, no nosso caso, Brasília e o sertão. A ponte não é de concreto, não é de do vermelho, não é azul, é de cada elemento. Leva o nome de JK, que transferiu a capital do litoral pra cá. Ah, Lenine, te peço mais um favor, cante a origem desse preto que se apresentou. Na Golden Gate, eu falei na do arquiteto Alexandre Chan. Pagaram! Todas as contas foram aprovadas pelo TCU. Me diz quanto foi? 164 milhões de reais. Brasília periferia é o lugar. Teta, teta. Estás escuchando un huevo radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Peca, peca, peca.